Aleluia, eu recebi aqui um bilhetinho de uma família que a filha nasceu sem o esôfago. E a igreja estava orando, e era também uma cirurgia de altíssimo risco fazer um esôfago. É um negócio que eu nem imagino como é que os médicos fazem. E a criança realmente passou por isso, a gente vem acompanhando a família, e agora a família manda dizer que a criança está muito bem. Aleluia, irmãos. Nós também usamos a medicina. E, sobretudo, buscamos o recurso divino. Amém? Às vezes, alguns crentes pensam que é pecado ir no médico. Aí eles ficam até morrer sem ir no médico. Você pode ir, meu irmão, não tem problema. Mas antes e, sobretudo, e todos, consulte o Senhor. Amém? Busque a Deus. Deus pode fazer algo em nossa vida por meios naturais? Pela mão do homem? Pode. Vocês aprenderam a ler sem ir na escola? Não aprenderam a ler provavelmente pela mão do professor? Veja, mas às vezes da saúde a gente não quer se valer do recurso humano. Pode te valer. Mas nós sabemos, claro, que o Senhor, se o Senhor não agir, em vão também trabalha o homem. Isso não é só na nossa atividade natural, trabalhos, aqueles trabalhos, mas também em termos de saúde, tudo na vida, se Deus não operar, em vão é nosso esforço. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 7 de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento. Veja conosco uma palavra que eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar conosco. Quero que os irmãos entendam alguns sinais que Deus dá. Se a gente está indo bem, tem sinais. E se a gente não está indo bem na fé, tem sinais também. E aqui o Senhor deu um aviso ao rei Salomão. Capítulo 7, versículo 11. Segunda Crônicas diz assim, veja só. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, falando ao Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fazeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo, em deboche entre os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Depois dessa leitura, nós podíamos dizer uma coisa bem simples, que toda pessoa sabe. Bênção é atraída sobre a nossa vida, ou atraímos bênção por meio da obediência. Amém? E podíamos dizer essa frase num tom negativo. Atraímos maldição sobre nós por meio da desobediência. Podia acabar aqui a pregação. Podia ou não podia? Mas deixa eu trazer mais umas coisas para os irmãos. Se nós guardarmos isso e praticarmos o andar com o Senhor, o Salomão era um homem relativamente jovem ainda. Salomão não precisou trabalhar muito. Salomão se tornou filho de um homem rico. Um homem que tinha um desejo de agradar tremendamente a Deus, Davi. O Davi não chegou a construir o templo do Senhor, mas deixou muito dinheiro, prata, ouro, os planos, muita coisa organizada para o seu filho. E o filho deu continuidade, vamos dizer assim, ao trabalho do pai, Davi. E o filho tinha esse desejo igualmente e construiu o templo. E o templo e a casa do rei, ao todo, foram 20 anos de trabalho. 20 anos não faltando dinheiro. 20 anos de abundância. 180 mil homens trabalharam na obra toda. Uns ali no local, outros nas pedreiras, outros nos matos, outros lá no Líbano, para trazer madeira do Líbano, e outros buscando ouro, inclusive na Índia. Era muita gente. Fizeram o templo, lindíssimo, talvez naquele momento, provavelmente sim, a obra mais linda do mundo. O que significava isso? Deus queria mostrar o lugar da minha habitação, e tem a própria glória, a beleza de Deus, mas também tem a beleza natural. Israel representava o reino de Deus, e agora terminou a construção. Terminou aquele prédio maravilhoso, terminou o palácio, e naquela noite, após dias de inauguração, diz ali no verso 12, naquela noite apareceu o Senhor a Salomão. Eu imagino que depois de tudo realizado, todo o povo satisfeitíssimo, todo mundo feliz, Salomão também felicíssimo, foram embora e ele cansado. Imagina, você sabe, né? Depois de fazer algo grande, fizemos um mega evento na igreja, quando a gente chega em casa depois, foi bênção, foi alegria, chega em casa, tenho que tomar um banho agora e me deitar, porque tô morto. Não é mais ou menos assim? Quem aqui já fez casamento de um filho ou de uma filha? Os pais dos noivos são os últimos a sair da festa, não são? Eles ficam lá até o finalzinho, tem o jantar, e depois tem que fechar as contas lá com o pessoal, a gente às vezes acaba pagando depois. Os pais dos noivos vão chegar em casa 2, 3 da manhã. Como é que eles chegam em casa? Eles, estou morto. Exaustos. É assim mesmo. Salomão, imagino que foi mais ou menos isso. Depois de toda essa onda de alegria, essa onda de satisfazer a Deus, o coração de Deus, quando ele se deita para dormir, Deus aparece a ele. Se eu recuperar um pouquinho... 20 anos antes, Deus tinha aparecido a Salomão também no capítulo 1, no versículo 7, aqui de 2 Crônicas diz isso. Quando Salomão começou, era um jovem Salomão, começou, vamos dizer, a substituir o seu pai. Deus vem a ele e diz para ele aquela famosa frase: Salomão, estou vendo que tu é um jovem, que tem o coração voltado para mim, pede-me o que queres. E eu te darei. Deus é corajoso, né? Sabe por que Deus fez essa pergunta? E deu essa liberdade para Salomão? Porque Deus sabia que Salomão não ia pedir bobagem. Eu acho que Deus não diz isso para todo mundo. O que você acha? Se Deus dissesse isso para ti, me pede o que quer. Nós íamos fazer, acho que, tantos pedidos pequenos. Porque grande foi o pedido de Salomão. Nós vimos, de repente, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Isso está em moda nas igrejas, né? Mas eu quero ver quem é que pede. Eu quero ser um crente maduro, eu quero ser um crente que dou muito fruto, eu quero ser um crente que vou honrar o teu reino a minha vida inteira, Senhor. Esse tipo de pedido não tem muito, não. Mas eu sei que tem aqui, amém, irmãos? Amém. Você pode pedir casa, você pode pedir carro, mas isso é secundário. É ou não é, meus irmãos? Carro é lata. Casa, depois de alguns anos, tem que fazer reformas, reformas, reformas. Mas o reino de Deus e aquilo que Deus tem dado para nós, isso é eterno, amém? E agora o Salomão, então, agora adulto, riquíssimo, famosíssimo, um homem que era honrado por nações em volta, um homem que ampliou o governo de Deus na terra, porque ele deu sequência ao reino de Davi. Volto a dizer que representava o reino de Deus aqui. Pois Deus aparece para ele e diz: Salomão, eu vou te dar alguns sinais. Quando as coisas estão indo mal, eu vou fechar os céus, não vai chover. Chuva, lá naquela região de Israel, chuva, como dizemos aqui em tempo de seca, é ouro. Um lugar de pouquíssima água e deserto, quando chove é bênção. E aí Deus disse: agora não vai chover. Às vezes, quando o povo estava andando longe de Deus, não chovia um ano, dois anos, três anos. Chegou a não chover em Israel 3 anos e meio, está na Bíblia. Lembra? 3 anos e meio sem chuva. Num lugar que ao natural já é seco. Imagina isso. Eu vou mandar vir o gafanhoto e vai acabar com o que tem de pouca plantação, vai acabar. Quando as coisas não estão indo bem, eu vou mandar sinais. E quando as coisas não estão indo bem, vocês estão se afastando de mim, vocês estão dando as costas a mim, eu ainda vou mandar doenças. Teste. Perceba. Quantas vezes, escuta o que eu vou te dizer. Nós passamos por uma luta, vamos chamar de luta, dificuldades gerais, causadas por nós mesmos. Até vou te dizer uma coisa. A maioria dos problemas que nós passamos não são causados pelos outros, são causados por nós. Concorda comigo ou não? Eventualmente tem outros que causam problemas a nós, sim. Mas a maioria dos problemas, nós mesmos os causamos. Então quer dizer que nós e Deus é que temos que resolver. E aí não adianta a gente transferir. Ah, eu estou assim por causa do irmão, por causa da irmã. Aí não, não transfere. Esse troço é tão antigo como o primeiro casal na face da terra. Já começaram a transferir, né? Outro dia nós estávamos lendo a Bíblia com a filha e lemos no nosso devocional o capítulo 3 de Gênesis. E aí lá pelas tantas, a mulher era maravilhosa, era tudo de bom no mundo. E quando deu a crise entre o casal e Deus, Adão, o que houve, seu Adão? É, Senhor, olha aí a mulher que tu me deu, viu? Que problemão tu me arrumou, Deus. Ué, mas não era tão boa, poucos dias estragou na mão de Adão. Não estragou na mão de Deus. É? Ele era o marido dela. E aí, ó, o Senhor chega: bom, dona Eva, o que houve? Pois é, Deus, olha aí essa maldita serpente. Olha só o que o Senhor criou, esse animal imundo. Vocês percebem a questão? E aí a nossa filha diz: olha aqui, ela está transferindo para os outros. Exatamente. Pois isso é tão comum. E agora, os problemas que nós temos, irmãos, volto a dizer, grande parte deles são gerados por nós mesmos. Às vezes um filho nosso não está dando muito certo a educação. Quem é que educou eles? Eu que não moro na sua casa. Quem educou os seus filhos? Ou eu, os meus? Somos nós. Então uma boa parcela do não acerto tem que ser tributado a nós. Não adianta agora dizer: o professor não educou bem meu filho. Não, não, não transfere para a escola. Ah, lá na igreja eles não cuidam bem dos meus. Não, não transfere, por favor. Até podemos fazer uma parceria, cada um pedacinho, mas um pedaço maior ainda dos pais. É ou não é? Pois, agora aqui, naquela noite, ele está ali dormindo e vem o Senhor. E Deus está dizendo: vão mandar pistas, sinais. Quando vocês estão começando a se afastar de mim, haverá sinais. Mas por mais difícil que aconteçam as coisas, você viu que Deus deixou a porta aberta? Deus não fecha a porta, porque aí o Senhor disse: se meu povo se humilhar, humilhação é algo interno, se o meu povo se quebrantar, se arrepender, se o meu povo orar a mim, parece que tinham parado de orar, né? Se o meu povo me buscar, se o meu povo largar os erros e se converter, eu volto a abençoá-los. Você pode ver na sua vida. Às vezes eu sei, às vezes são provações, por isso nós temos que saber diferenciar. Mas muitos dos problemas, ou a gente vai enfraquecendo na fé, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e aí começam a aparecer os problemas. Acho que é uma boa luz amarela que Deus envia. É uma luz amarela. E que a gente tem que aproveitar e rever. Senhor, por acaso, nesses acontecimentos, é um sinal que o Senhor está me enviando que eu devo rever algo? Provavelmente sim. Faça a revisão constante. Quem gosta de carro aqui? Tem gente que o carro cuida assim, ó. Tudo bem, pode cuidar isso aí. Chegou na época da revisão, chegou na época da troca de óleo, mas aquilo é rigoroso, não passa um quilômetro. Tá bom, tá certo. Mas nós temos que fazer revisão da vida também. Revisão de como nós andamos em relação a Deus e propriamente, às vezes, em relação aos nossos irmãos. Porque quando nós fizemos essa revisão é porque nós queremos melhorar. Carros, quando a gente faz revisão é para melhorar. E a gente não precisa esperar o carro ter que parar, estragar todo para fazer revisão. Se tu percebe um barulhinho, tem uma coisa errada aí, pare. Vá ver o que houve. Pois Deus disse, eu vou ouvir vocês. Deus não tem compromisso com tijolos. Essa casa que Salomão levantou era o prédio mais lindo da antiguidade. Essa casa ficou de pé 400 anos. Mas um dia Deus destruiu essa casa. Permitiu que viesse lá o Nabucodonosor com seus exércitos e botou Jerusalém abaixo e acabaram com o templo. Deus não tem compromisso com paredes. E agora também Deus não tem compromisso com pessoas que viraram as costas para Ele. Era o povo dEle, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eram os filhos dEle. Mas quando os filhos viram as costas, os filhos terão que arcar com as consequências de andar longe de Deus. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. Deus não escolheu esse povo Israel para ser um povo diferente. Não é um povo melhor. É um povo que representaria o próprio Deus. Era 1990. E eu estive num grande evento em Brasília. Não sei se alguém ouviu falar. Houve grandes eventos. Geração 79. Alguém ouviu falar disso? Olha, o cara tem que ser velho para ter ouvido falar desse, geração 79. Ah, não tanto, né? Porque eu estou aqui. E eu tive no geração 90. O 79 eu era ainda muito jovem. No geração 90, éramos 4 mil jovens cristãos lá num estádio de futebol. E o tema era coragem para ser diferente. Olha aqui o que está dizendo. Se o meu povo se torna igual aos outros, ele não tem nada mais que o diferencie dos outros. Às vezes, isso é muito comum nos filhos jovens, numa família, eles querem ir num lugar, eles ainda não sabem os perigos, o que esse mundo aí tem de armadilha, e aí o filho argumenta com o pai, com a mãe, ah, mas o pai dos outros deixa eles ir. Acho que todos já passamos isso com filhos. Ah, de repente é um lugar que a gente julga perigoso, moralmente perigoso, em termos de saúde, perigoso, em termos até de vida ou sexualidade, perigoso. E a gente diz para os nossos filhos que eles não entendem, eles não conhecem, o adolescente não conhece o mundo. Mas todo mundo vai. Não, não é todo mundo, não. E ainda que fosse todo mundo, o que nós temos? Mas nós não somos todo mundo, nós somos diferentes. Pode ser que às vezes o filho, o adolescente, ele não compreende por que pai e mãe o está segurando em casa. Porque pai e mãe sabem o que tem lá, as maldades que tem lá, os riscos. Pois às vezes eles argumentam, os outros podem. Pois é, os outros podem, vai ver o resultado da vida dos outros daqui a uns anos. É ou não é? Esses dias uma adolescente aqui da igreja, adolescente, conversando comigo, me disse, pastor, lá na sala de aula, pessoal da faixa de 14, 15 anos, uma coleguinha está grávida, 14, 15 anos. Todo mundo vai, né? No todo mundo vai, acontecem coisas precipitadas muito antes da época de acontecer. E fora do padrão de Deus. Né? Fora do padrão de Deus. O povo de Deus, e agora estou falando de nós, somos um povo diferente aqui na terra. Nós temos, vamos dizer, leis diferentes. Na sociedade, hoje, talvez destratar um animal é crime, crime inafiançável. E eu não estou dizendo que tem que se destratar animais, também é parte da criação de Deus e tem que ser cuidado. Mas eu quero mostrar as diferenças. Destratar um cachorro, ou quem sabe um gatinho, isso é capaz de dar cadeia. Agora, um homem trair a própria esposa não dá nada, nem crime é. O que vocês acham disso, meus irmãos? Adultério não é mais crime. Qual é o ferimento maior? Um homem trair a esposa, ou a esposa trair o homem? Ou, digamos, alguém atirar um objeto num animal? As duas coisas estão erradas, mas não é o mesmo peso. E a sociedade ainda dá um peso para cuidar mais de um bicho do que de uma pessoa. É ou não é? É isso que se vê hoje. Nós somos um povo diferente. Não tem nenhuma lei. Nenhuma lei que manda amar. Tem leis aí nas constituições nossas? Você é obrigado a amar. Não. O que diz as leis é que você é obrigado a não agredir. Mas amar não é não fazer algo errado. Amar é fazer algo certo em favor do outro. Ah, eu não fiz nada contra alguém. Você não amou ainda. Porque amar é uma coisa positiva. Não é uma coisa neutra. É ou não é, meus irmãos? Pois agora o povo de Deus ele é diferente. E se o povo de Deus se torna igual a todo mundo, não é mais povo de Deus. E aí Deus disse, olha, vai vir o gafanhoto. Vai vir perdas. Isso aqui estamos falando de perdas. Vai vir peste. Vai faltar chuva. E é perda sobre perda e sobre perda. Pois, no diferente, no ser diferente, está a nossa bênção. Porque quando somos diferentes da sociedade, nós somos semelhantes a Deus. Somos semelhantes a Deus. Os filhos de Deus, você vê que eu tenho falado aqui insistentemente, os filhos de Deus são iguais a Deus. Ah, pastor, está forçando a barra. Não! Se você não está assemelhando cada vez mais a sua vida a Deus, você não é filho. Os nossos filhos de sangue não têm semelhanças conosco? Tem. Eles às vezes não pegam até os nossos jeitos, até de caminhar, de falar. Pega a nossa maneira de pensar, porque vivem conosco todos os dias. Se nós vivemos com Deus todos os dias, nós vamos começar a ficar parecido com Ele. Amém? É isso, isso é a vida cristã. E aqui o Senhor está dizendo para o Salomão. Mas esse 2 Crônicas, irmãos, outro dia eu falei também de Crônicas aqui. O 2 Crônicas é uma reedição de reis. Isso aqui foi dito para Salomão 500 anos antes. E agora está sendo dito de novo para o povo. Salomão já morreu 500 anos atrás. Quando Esdras busca o texto bíblico lá da história antiga e traz para Israel de novo. Sabe o que, que o Esdras está dizendo? Pessoal, nossos antigos pais se afastaram de Deus, deram as costas para Deus. Deus permitiu que o templo fosse destruído, acabou tudo. Não vamos repetir esse erro. É isso que está sendo dito aqui. Por trás dessa história está sendo dito, não vamos repetir a história errada dos nossos pais. E agora vou te dar uma notícia ruim. Aquilo que a gente não gosta dos nossos pais, a gente acaba fazendo. Às vezes tem um filho e diz assim, ó, meu pai tinha problema com álcool. Eu nunca vou beber. Ou vou beber só socialmente. Daqui a alguns anos, está igual o pai. Uma moça se cria numa casa onde o pai tinha problema com álcool. E ela diz, eu nunca vou casar com um homem que bebe. Daqui a um tempo ela está casada com um homem que bebe. Pode verificar. Pode verificar. Isso é possível provar. Talvez com raras exceções. Mas é possível provar. Parece que a gente vai buscar os erros dos pais. A não ser que, aí, a gente se converteu e continua vigiando. cuidando da nossa vida, porque aqui eles estão prestes a repetir os erros dos pais, e aí está sendo dito, é buscado na história, Esdras busca nos escritos dos reis, e diga, olha como Salomão começou, olha como Salomão foi bem, olha como Salomão chegou a um ponto que deu as costas a Deus e caiu. No fundo, eles estavam aqui reconstruindo o país. Eles tinham voltado da Babilônia, estavam como escravos miseráveis na Babilônia. Ficaram 70 anos lá, debaixo de escravidão. E agora Deus os trouxe de volta para Israel. E o Esdras, um grande homem de Deus, ele reescreve a história e diz para o pessoal, não vamos repetir o passado. Vamos buscar Deus, vamos amar Deus, vamos ser diferente dos outros. E aí vamos indo. Ali está na obediência a bênção. Às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, ora por mim. Se o cara está aqui, eu sei que está em pecado, a primeira coisa é, ó, vamos cá, te arrepende dos teus pecados. Não adianta eu orar. Não flui bênção nenhuma. Se a pessoa está de costas para Deus, se ela está num erro, se ela está consciente do seu erro, e se não está consciente, a gente sabe, devemos conscientizá-la. Não tem cristianismo sem proximidade do Senhor, sem semelhança com o Senhor, não existe. Obediência. Eu fiz as primeiras letras do humilhar, orar, buscar e converter. O H-O-B-C. Mas o H, nós não, praticamente não soletramos, então daria OBC, em vez de ABC, OBC, H-O-B-C, OBC. Esse é o caminho da obediência, não é o ABC ou o OBC. Esse é o caminho. Se um jovem quer ser feliz no casamento e vai casar com uma moça não cristã, não tem jeito, não tem jeito, já partiu, deu o arranque errado. Se alguém quer melhorar nas suas finanças e não é dizimista, já começou errado. Se alguém quer melhorar na vida e não é generoso com os outros, está errado. Entenderam as coisas, irmãos? Se alguém quer educar filhos, eu quero que meus filhos sejam bons cristãos. Então tem maneiras de fazer isso, senão vai dar errado. Hoje de manhã falávamos com os pastores aqui da igreja. E a maioria deles tem filhos pequenos, 2 anos, 3 anos, outros... Os filhos deles ainda estão dentro da barriga das esposas deles. Não é, seu Fábio? Ainda estão lá dentro e eles dizem, como é que vai ser o futuro? Eu tenho que dizer, não te preocupa. Faz o que Deus disse. Faz a parte humana e a dele ele faz. Não é assim, meus irmãos? Educa, ensina. Também não adianta se um pai diz, eu quero que meu filho seja cristão. Mas aí ele bota tudo que é prioridade na frente. Domingo eu falei aqui, chega uma visita lá, chegou lá domingo de noite, o culto é às 7, chegou às 5 da tarde, chega uma visita na sua casa. Ah não, hoje já não vamos no culto, a visita chegou. Não, a prioridade é Deus. A prioridade é Deus. Se você mostra para o seu filho diversas vezes que Deus não é prioridade na sua vida, ah, o filho capta tudo. Capta ou não capta? Ah, para o pai, Deus é um negócio mais ou menos assim, ó. Não precisa levar tão a sério. E o filho, você depois diz 1 milhão de palavras, vamos para a igreja, vamos para a igreja. O filho diz, eu não quero, pai. Tinha uma época, não sei ainda se tem Fórmula 1 de manhã. É de manhã ainda? Olha, o cara que ficar olhando Fórmula 1, ou ficar olhando futebol, ou domingo olhando Faustão, trocar por um culto. Não, ainda não entendeu o que é Jesus na sua vida. É ou não é, meus? Não entendeu ainda. Concordo comigo, irmãos? Se discordar, não tem problema. O problema não é meu, é teu. Daqui a um tempo se vê a colheita que vai dar. Prioridade. Se um funcionário na sua empresa chega atrasado, a empresa, trabalho não é prioridade, o que você vai fazer com ele? Vai promovê-lo? Edson, vai promover ele, Edson. Promover para a rua. Do escritório para a rua nós vamos promover ele. Não dá, irmãos, o que não é prioridade... E se Deus não é prioridade, não vai. É isso que Deus está dizendo, vocês são diferentes. E Deus é exclusivo. Ele não admite concorrentes. Deus não admite rivais. E aí as coisas começam a dar errado, errado, errado. E Deus não está falando para descrente, viu? Deus está falando aqui na sua palavra para crente. Até para o próprio Salomão. Salomão nesse momento aqui era um homem assim, ó, nunca alguém ia dizer que iria se desviar e se desviou. Ele era um homem que andava tão íntimo a Deus que Deus falava com ele. Deus nunca falou comigo da maneira que falou com ele, assim, tão claro, não. Com alguém aqui, talvez já, pode ser que sim, pode ser que não, mas acho que não. Aqui foi, quase, dá para dizer, cara a cara. Esse homem fez um empreendimento de milhões e milhões e milhões de dólares. No dia da inauguração, ele mandou sacrificar em homenagem a Deus 120 mil bois. É dinheiro isso aí, hein? Alguém diria, qual aquela palavrinha que Judas disse quando a mulher derramou perfume caríssimo na cabeça de Jesus? O que, que alguém diria? Que desperdício! Podíamos fazer centenas e centenas de churrascos. O que você faz para Deus jamais é desperdício. Alguém pode olhar para um jovem, 15 anos, 16, 17 anos, que está engajado no reino de Deus, é um crente de verdade, alguém diria, que desperdício, botando a juventude dele na igreja. Desperdício é estar grávida com 14 anos, alterando toda a sua vida. Isso é desperdício. Desperdício é estar drogado com 17, dependente até o último. Desperdício é um jovem que Deus ama e criado por Deus, assaltando. Isso é desperdício, roubando, matando. Desperdício é os jovens que até podem estar andando certinho, pode, mas só buscam melhorias humanas. Deus é algo estranho a eles. Isso é desperdício. Para nós, andar com o Senhor é um ganho. Eu não é um ganho, meus irmãos. E isso Deus estava dizendo para Salomão. Olha, Salomão, você é um grande jovem, você é um grande homem. Eu te amo tanto, eu vim te visitar, vim te dar umas dicas. Quando der sinal amarelo, não deixa ficar sinal vermelho. Quando aparecer uns gafanhotos por aí comendo a plantação, te arrepende, tu e o povo logo. Quando parar de chover na estação que devia chover, não choveu. Busquem, porque tem alguma coisa errada. Busquem, busquem. É, então a gente vai dizer que até o gafanhoto, até a falta de chuva, até a doença, é misericórdia de Deus. Entenderam? Porque quantos de nós, quando estamos num processo de decadência, estamos afundando, assim como Pedro lá no mar, nós gritamos por socorro, não é? Sabe o que vem acontecendo no Brasil? O que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o país ficou rico. Os crentes também melhoraram de vida, financeiramente. Mas baixaram o padrão espiritual. Será que não dá para melhorar o nosso padrão natural junto com o espiritual? Será que esses dois padrões são inimigos? Às vezes sim. Às vezes eu observo, irmãos, tem crente que começa a ganhar mais dinheiro. Foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, é ter ficado classe média alta. Ah, não, mas como, pastor? Aí ele tem dinheiro para passear toda hora. Ele tem casa na praia, ele tem casa no campo, ele tem casa na serra. Então, quando está frio, vai para a serra. Quando está calor, vai para a praia. É ou não é? Não é pecado ter dinheiro. Mas é pecado deixar o dinheiro nos desviar de Deus. E o dinheiro em si não nos desvia, somos nós mesmos que nos desviamos. Eu conheço gente que deixou a casa de Deus porque ficou rico. Não congregava mais, foi esfriando, esfriando, esfriando, eu não quero mais. Para alguns, ganhar dinheiro faz um mal terrível. Pá, pastor, agora tu está louco. Depois de praticamente 25 anos pastoreando, eu já vi muita coisa. Muitos irmãos mais velhos aqui já viram muita coisa também. Salomão ficou, já era um filho rico, ele herdou a riqueza. Foi bem até um ponto. Mas também não soube administrar o dinheiro. Quando chegou lá pelos 45, 50 anos, não soube administrar o dinheiro. Começou a importar cavalos do Egito. Era proibido Israel criar cavalo. Sabia? No Antigo Testamento era proibido cavalos em Israel. Porque daí o rei confiava no poder do cavalo para fazer as guerras. Salomão, quando tinha muito dinheiro, começou a importar mulheres de tudo que é país do mundo. O harém dele tinha, ao todo, 1000 mulheres. Homem muito burro. Mas ele não pediu sabedoria lá no início? Pediu, mas perdeu a sabedoria, ficou cego. Ficou cego. 1000 mulheres, o que, que tu acha? O cara não pode ser nada inteligente, né? Se ele visitasse uma por dia, ele levaria 3 anos e meio para fazer a segunda visita, aquela que ele fez no passado. Tu acha que uma mulher está feliz se seu marido aparece a cada 3 anos e meio? Ainda sabendo que tem mais 999. Ah, não. Esse homem arrumou muita encrenca na vida dele. Bem feito que arrumou encrenca, porque se meteu em encrenca. Foi ele que se meteu. Não foi? Deus disse, se vocês vos desviarem, se desviarem, eu vou arrancar vocês daqui. Arrancar é a ideia de arrancar uma árvore pela raiz. Eu disse para vocês, isso aqui, a crônica está acontecendo lá pelo ano 450 a.C. Em poucos anos, esse pessoal tinha voltado da Babilônia, reconstruíram a fé na grande liderança de Esdras e Neemias, e em poucos anos estava todo mundo desviado. E no ano 400 a.C., Deus parou de falar. O último profeta que Deus usou foi Malaquias. E aí, silêncio de Deus. Para mim, a pior coisa não é quando vem o gafanhoto. Porque quando começam a acontecer os problemas, vem a peste, vem a falta de chuva, nós vamos logo acender o sinal, não vai? Opa, tem um problema, eu não estou andando legal com Deus. Mas o maior problema é quando Deus silencia. Quando Deus não fala mais conosco. Quando Deus não emite sinais por gosto. Porque nós botamos na cabeça que nós ia fazer as coisas do nosso jeito. E é nosso padrão, e é o nosso jeito de viver. E aí Deus, já que vocês querem governar, governem sem mim. O silêncio de Deus durou 400 anos até aparecer o profeta João Batista de novo. Eu prefiro que uma pessoa até me contrarie, mas me dê sua opinião, do que ela simplesmente silenciar na minha frente. E você, o que, que você acha? É melhor alguém dizer, olha, eu não concordo contigo, eu penso diferente, não tem problema. Mas aquela pessoa que você fala e ela não emite uma palavra, ela só te olha com um ar de desconfiança e tu, aquela mente é uma caixa que não sai nada, é uma caixa que nem de surpresa não é, porque não sai a surpresa. Deus ficou quieto. Mas Deus continua dizendo, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter. Não tem outro jeito de nós reencontrarmos Deus e, na sequência, a bênção. Não tem outro caminho. Tudo que é outra coisa que é dito até nas igrejas, tudo que é outra coisa, outro caminho proposto, que eu vou chamar de atalho, não leva a bênção, uma bênção sólida. Não leva. Dá para nós caminhar por essa visão, irmãos? É por aí, não é? O resto é, como dizem, é perfumaria, viu? O resto é bordadinho. Vamos ficar com a essência das coisas. Deus falou alguma coisa contigo hoje à noite? Tem alguma coisa para arrumar? Não espera o gafanhoto comer tudo. Dá para interromper a ação dos gafanhotos quando nos voltamos completamente para o Senhor. Não espera acontecer o pior. Ah, pastor, as coisas não estão indo bem. Se você não parar e dar de volta, vai piorar. Ah, mas eu ainda não estou no fundo do poço. Para que chegar no fundo do poço? Se está no meio do meio, vão voltar. Porque quanto mais desce, mais difícil é o retorno. É isso que o Senhor disse. OBC. Humilhar, orar, buscar e se converter. Parece que crentes precisam se converter. Não estou falando nascer de novo, aquele inicial não. Mas converter de algum caminho errado que a gente de repente está dentro dele. Às vezes entramos numa armadilha, sai da armadilha, chama o Senhor para te socorrer. Quando vimos, entramos numa fria. Quando vimos, fizemos algo errado. Nem foi no propósito. Às vezes fizemos algo errado na ilusão que era certo. Vamos voltar. A porta ainda está aberta. Né? Deus tem disposição de abençoar. Deus ama abençoar. Mas tem um padrão. Aonde Ele faz isso? Tem um caminho. Fora do caminho não tem bênção. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia! Aleluia, Pai. Gostaria que você fechasse os olhos por um momento. Pensa bem no que você ouviu nesta noite. Talvez alguns se apegaram em uma palavra, outros em outra. Onde Deus mais falou contigo? Coragem para ser diferente. Podíamos às vezes dizer, olha, o meio do poço, o fundo do poço, é um bom lugar para meditar. Mas de lá voltar. Se Deus falou contigo hoje à noite, e eu creio que num aspecto ou no outro Ele falou, o que tens que mudar? O que tens que refazer? Prioridades? Compromisso com Deus sério? Um coração humilde? Voltar mais à oração? Abandonar um pecado específico? Bom, você e Deus sabem. Você viu o caminho da bênção? Você quer dizer para Deus, Deus, eu estou voltando. Não estou dizendo que você está se reconvertendo, não. Voltando num particular ou no outro. Eu estou arrumando, estou consertando isso, claro, com o teu poder sobre mim, Senhor. A pregação da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nunca é para te botar para baixo. Pelo contrário. É para gerar fé e força para retomar firme todos os aspectos da vida cristã. No ser diferente do mundo está a sua bênção. E se alguém entre nós nunca entregou a vida a Jesus, não pense que você vai ser o primeiro que vai conseguir ser feliz e abençoado sem Deus. Você não vai ser o primeiro. Porque nunca haverá esse primeiro. Fora do Senhor. Aí é gafanhoto e peste e seca em abundância. Não vai ser você que está aqui hoje à noite. Ah, mas não é bem assim, pastor. Não vai ser você o primeiro a vencer Deus. Não vai ser. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor. No item que estás em dívida, diga para Deus, Ele te ama, Ele quer ouvir o teu coração. E se você diz, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, então diz agora mesmo, Senhor, eu dou minha vida para Ti, eu compreendi muitas coisas nessa noite. Venha caminhar conosco, um grupo de irmãos que vai ajudar você a conhecer mais e mais Deus. Um grupo de mãos que pode ser uma luz para você dar os primeiros passos. Que não vão te condenar por causa dos teus defeitos, mas vão te ajudar a superá-los. Se Deus falou contigo, você pode levantar uma mão para o céu, como diz Deus. Para todos nós, se qualquer aspecto que você está buscando agora, seja melhorar, seja retomar uma coisa boa que você já tinha perdido. Deus, eu preciso da tua ajuda e eu não quero fazer só na minha força. Eu preciso da tua graça, Deus. Eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Eu preciso que o Senhor venha agir, me impulsionar, tanto no meu querer como nos meus desejos. Me ajuda, Senhor. Já estou conhecendo a verdade, também ela mentalmente, pela minha razão. E quero entregar toda a minha vida a Ti, Jesus. Seja você do Senhor já, seja muitos anos crente. Eu entrego isso para o Senhor, um algo também particular e específico. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser luz para esse mundo. O Senhor nos chamou também, a Tua igreja, para ser um povo diferente, Senhor. Não é para ser um povo misto, um povo que te ama apenas parcialmente e parcialmente está comprometido com as sujeiras do mundo. Não, Senhor. Um povo santo diferente, assim como um homem diferenciado foi o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Fortalece cada irmão e cada irmã que está aqui. Alguns estão em luta, Senhor. Alguns estão, às vezes, com medos. Outros até estão com culpas. Outros estão com pecados. Bom, Senhor, mas vieram num bom lugar para buscar a solução. Aleluia, Deus. Nós estamos na Tua presença, Pai. Nós estamos orando porque não conseguimos sozinho, Deus. E nem tem cristianismo sozinho. Sem o Teu Espírito, sem o Senhor Jesus, sem o Pai Eterno e nem sem os nossos irmãos. Não existe cristianismo, Deus. Porque o andar juntos, o Senhor mesmo disse na palavra, é um corpo, Deus, aleluia. Fortalece-nos. Você pode pedir isso para Deus, me fortalece, Deus. Me fortalece, Deus. Eu quero ter uma vida cristã saudável e forte para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. E eu quero te pedir, Deus, nos ajuda a ser fiéis a Ti. Sendo fiéis, o gafanhoto não pode chegar. Sendo fiéis, a peste não chega. Sendo fiéis, a chuva não vai ser escassa. Nos ajuda, Deus, que não por defeito nosso, as luzes amarelas ou vermelhas acendam. E se vier tribulação, seja como um teste para aprimorar nossa fé. Mas não por defeito nosso. Te pedimos isso. No nome de Jesus, Teu Filho, Pai. Amém. Amém, Pai. E amém. Amém. Se vier a luta, que não seja por defeito nosso. Como veio para Jó, ali foi para testar a sua fé. Amém, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda ela. Guarda ela. Não deixa demônio fazer ninho no teu coração. Não entrega tua mente a pensamentos ruins. Eu sei, a nossa mente às vezes é uma guerra lá dentro. Mas não entrega tua mente para isso. Como diz a palavra de Deus, pensa naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que é limpo. Domina o teu pensamento. Ah, pastor, não consigo. Conseguimos sim, com o auxílio do Senhor conseguimos. Não é? Você não consegue dominar, se alguém te ofende, você sai ofendendo atrás. Não deveria. Se alguém te diz uma palavra que fere, você não vai responder na altura, não. Se alguém te provoca no trânsito, você não vai perseguir a pessoa. Assim na mente também, vem um pensamento ruim, refreia ele, em nome de Jesus. Uma vez perguntaram, eu já contei isso aqui, mas eu vi que tem algumas visitas. Perguntaram para aquele grande evangelista, aquele homem de Deus, Bonk, um pregador alemão lá na África. Se crente pode ficar endemoniado? Lembra qual foi a resposta dele? Ele usou aquela figura do fogão antigo que tinha, a gente tinha em casa, o fogão a lenha com a chapa, né? E ele disse, em chapa quente não senta mosca. E aí, meu, está respondido? Crente pode ficar endemoniado? Só crente frio, aí sim, aí tem que ficar com medo mesmo. E até tem que pedir para o demônio dar-lhe um susto neles. É, porque o cara corre para Deus, desesperado, e corre para Deus, né? Mas se a chapa está quente, não pousa a mosca. É ou não é, meus irmãos? É isso aí. Guarda essa palavra toda no teu coração. Se você não conseguiu gravar tudo, foi gravado, Rafael, entra no nosso site da igreja, ouve essa palavra, quer indicar para alguém, indica essa palavra. Porque o caminho é pelo OBC. Humilhar, orar, buscar e se converter. E esse é um processo contínuo na nossa vida.